Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Programa Rádio à Tarde. De segunda a sexta-feira, Carlos Bonaparte traz Rádio à Tarde. O seu programa de música e entretenimento aqui na Antena Web. Peça sua música, saiba do estado do tempo e fique a par do que acontece no mundo no nosso resumo de imprensa. Rádio à Tarde, de segunda a sexta-feira, com Carlos Bonaparte, entre as 14 e as 16 horas, aqui na Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. Alemanha, a última central nuclear do país, encerra em 2022, garante governo alemão. Foi um erro. Um erro que custou a vida a 12 crianças e 2 mulheres. O ataque das forças da NATO no Afeganistão, falha já repudiada pelo governador afegão Hamid Karzai. O ataque aconteceu em Cabul no passado sábado, dia 28 de maio, e vitimou 2 mulheres, 5 raparigas e 7 rapazes. Sony vai reduzir custos na PlayStation 4. A sucessora da PS3 já estava a ser preparada, mas os recentes ataques às plataformas online da Sony e os custos adjacentes obrigaram a mega empresa japonesa a repensar os custos a aplicar na PS4. Julio Iglesias atuou pela última vez em Portugal. Foi no passado sábado, no dia 28 de maio, perante um pavilhão atlântico a abarrotar. Julio Iglesias vai retirar-se dos palcos em definitivo este verão, mas não vai deixar a música, palavras do próprio cantor romântico espanhol. Gil Vicente regressa à primeira divisão 6 anos depois. Ontem, o clube de Barcelos bateu o Centro Desportivo de Fátima por 2-1 e sobe assim à primeira divisão. Com ele, sobe também o Clube Desportivo Feirense. O clube de Santa Maria da Feira também já foi primadivisionário, mas numa época mais longínqua. Os gilistas foram despromovidos na época 2004-2005 pela Secretaria. A decisão de despromover o clube foi tomada pela utilização indevida de um jogador angolano, Mateus. O clube foi punido com a despromoção à Liga de Honra. O castigo foi a despromoção e ao longo destes 6 anos, por mais de uma vez que o Gil Vicente lutou pela subida. Subida conseguida ontem. Já o Belenenses acabou abaixo da tabela, tendo cumprido, aliás, o seu objetivo, a manutenção. Objetivo que, a certa altura, também esteve em risco. Novak Djokovic está nas meias finais de Roland Garros. O tenista italiano Fognini desistiu e, com a sua desistência, o tenista sérvio, número 2 do ranking ATP, segue para as meias do Roland Garros, o segundo Grand Slam do ano 2011. O Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva tem regresso às 8 da noite em mais um Desporto Antena.